Panorama Agrícola para 3 de abril de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, 3 de abril, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som, contamos hoje com o Eduardo Maier e o ditado é: Águas passadas não movem moinho. Confira uma dica para o manejo na sua terra. No programa de hoje, a entrevista é sobre a Festa Nacional da Cebola com Eonir Malgarese. E no Panorama Regional, o Chicão de Lages fala sobre cobertura antigranizo na cultura da maçã. Dica do dia. Na dica de hoje, confira uma alternativa para o manejo da resteva depois da colheita, que é o uso do rolo faca. A resteva é o que restou da colheita na terra. O rolo faca serve para cortar e remover plantas e restos. Fique ligado no Panorama Regional. Cobertura antigranizo na cultura da maçã. Já há algum tempo discute-se a sustentabilidade econômica da cultura da macieira, frente à incidência de eventos climáticos, como as geadas tardias e principalmente as chuvas de granizo, durante o período que vai da floração até a colheita das frutas. Eventos como chuva de granizo nesse período trazem sérios prejuízos financeiros aos fruticultores e, por vezes, é claro, comprometem a próxima safra, conforme, claro, a sua intensidade. E segundo, né, informações aqui do engenheiro agrônomo Marcelo Cruz de Lima e James Rodrigo, Mariotto, que são extensionistas rurais do Escritório Municipal da IPAG de São Joaquim, eles pegaram como exemplo na safra de 2011-2012, pela incidência de granizo, foram afetadas cerca de 100 mil toneladas de maçã, que corresponde aproximadamente a 33% da produção total do município de São Joaquim. Produção esta que foi, em grande parte, diretamente para a indústria, perdendo 90% do seu valor comercial. Então, para 2014, após o envio da normativa e cotas de juro zero pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, junto então com a proposta com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e a Gerência de Agricultura da SDR São Joaquim, então estão buscando a priorização do programa Juro zero no município, novamente para esta ação, e efetivar, né, no mínimo a mesma quantidade de área e também de fruticultores beneficiados, então, para essa safra de 2013-2014. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Começa hoje e vai até domingo em Ituporanga a Expofeira Nacional da Cebola. Para falar da importância da cebola para o estado de Santa Catarina, a jornalista Eonir Malgarese entrevista a partir de agora Daniel Schmidt, analista de mercado da EPAGRE na região do Alto Vale. Edson Xavier de Almeida, que é gerente da estação experimental da IPAGRE em Ituporanga, e o produtor Almir Schaffer, que preside a Associação Nacional de Produtores de Cebola. Acompanhe. Na cozinha ela não pode faltar. Confere sabor, incrementa o prato, cai bem em quase todas as receitas. A cebola é um ingrediente para tempero mais popular do mundo. Ao lado do tomate e da batata, forma o trio mais importante das hortaliças. Em Ituporanga, no Alto Vale, a cebola também é comum e está nas lavouras em quase todas as propriedades. Em época de pós-colheita, o que mais se vê são galpões como este, repletos de cebola, prontas para chegarem na mesa dos brasileiros. Os imigrantes açorianos e alemães trouxeram para Ituporanga o hábito de plantar a cebola e fizeram a atividade crescer, tanto que o município é hoje a capital nacional da cebola. São milhares de famílias que dependem dessa cultura e encontram nela a segurança de trabalhar no campo. Na região do Alto Vale, predomina a agricultura familiar, típica nas propriedades onde a cebola é cultivada. São 1.200 produtores que colhem todo ano 120 mil toneladas de cebola. Essas terras altas, onde o clima não é tão úmido no inverno, fez a produtividade disparar e alcançar até 50 toneladas por hectare. Teve esse aumento porque a cebola deu um bom retorno econômico, né? Ela é uma atividade que a nossa região conseguiu se colocar no mercado nacional, principalmente de dezembro até março. Santa Catarina domina o mercado nacional. Em alguns anos temos pequenas exportações, mas abastecemos o Brasil inteiro com cebola e, principalmente, continuamos produzindo a melhor cebola do Brasil. A cebola preferida pelos comerciantes, pelos consumidores, sai aqui de Santa Catarina, principalmente as variedades mais tardias, que têm uma coloração e têm um sabor muito característico. Para chegar mais perto do gosto do consumidor e atender às expectativas dos produtores, a Epagre sempre dedicou atenção especial à cebola, tanto que possui uma unidade especializada na área. É a Estação Experimental de Ituporanga, que está completando 30 anos de estudos voltados à cebola. A nossa estação vem desenvolvendo esse trabalho todo esse tempo com uma equipe de pesquisadores, em que tratam desde a semente até a cebola pronta para comercialização. Então, todas essas fases da cultura, em termos de pesquisa, produção de semente, a geração de novas cultivares através do trabalho de melhoramento, os sistemas de produção para melhor cultivo da cebola dentro do nosso estado, a armazenagem, o sistema de armazenamento da cebola, como nós estamos aqui dentro desse armazém, qual a melhor forma de armazenamento. Uma prova que nós temos da importância do trabalho de pesquisa da Epagre é que hoje no estado, ou melhor, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais de 70% da semente de cebola utilizado pelos produtores tem como base genética os materiais gerados aqui pela Epagre, pela Estação de Porã. Nós temos aqui a Porã. Graças ao trabalho de melhoramento genético, a Estação Experimental de Ituporanga já colocou no mercado 5 novos cultivares de cebola. A cebola bola precoce, Juporanga, Poranga, Crioula Alto Vale e Super Precoce. Todas essas variedades com características específicas, de ciclo médio, ciclo precoce, ciclo super precoce, procurando sempre ter um produto da melhor qualidade, maior produtividade, tolerância a doenças e pragas, né? E também tolerância no armazenamento, em termos de pele, cobertura de pele, para que ela aguente mais no armazenamento dentro do sistema de produção dos produtores. O trabalho da pesquisa, aliado à extensão rural e ao capricho dos produtores, fez a produção ganhar fama e chegar nas feiras e supermercados de todo o país. Um mercado exigente e competitivo, que está sempre de portas abertas para a cebola catarinense. O Almir é o presidente da Associação Nacional de Produtores de Cebola e é também um produtor forte aqui do município de Ituporanga. Quanta cebola você planta aqui na região? O que eu planto, juntamente com os parceiros que eu tenho, hoje está de 18 a 20 hectares de cebola. E isso rende quanta cebola? Esse ano aí, né, como foi o ano que o clima ajudou, né, deve estar chegando perto de 600 toneladas de cebola produzida nas duas propriedades que eu planto. Almir, como é que está o mercado da cebola no Brasil? Os produtores estão satisfeitos? Bem, né, eu como produtor, né, já são mais de 30 anos, né, que a gente desde pequeno já acostuma, né, já luta com a cebola e tem anos bons, anos ruins, né, então a cebola é assim mesmo, gente. A gente nunca sabe o que vai dar a questão de preço, que depende muito, né, do clima, a cebola, mas esse ano, né, foi um ano assim bom, né, que o clima também ajudou, né, os preços também estão sendo, né, no começo estava meio abaixo do preço de custo, mas agora os preços estão até bem bom, para ser, né, faixa de 80 centavos o quilo, 90. Então esse ano foi um ano bom, né, de produção e também de preço, está dando para dar um bom lucro esse ano. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Eonir Malgarese sobre a cebola. A Expofeira Nacional da Cebola começa hoje e vai até domingo em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, com destaque para a exposição de cebolas, cavalgada ecológica, desfile de máquinas agrícolas e para o pavilhão da agricultura familiar. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.